maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Ei maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Ei maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Ei maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Que é pra rimar, na resposta estou aqui. Na atitude de mil grau, vou falando a real. O homem desenvolve a tecnologia, o clone, mas não acaba com a fome. Eles promovem a guerra, pra gente se matar. Fabricam arma e droga, Ferrari pra vagabunda, vaidosa, mão sequer. Pare e olha as crianças no sol quente, vendendo super bonde, pilha bala. O povo que se aliena na televisão, esquece das suas obrigações. Se não quiser no sofi, vai escutar Kelly Ki. E o chicote estrala, parte pacto na cena, fazendo o arregaço. A verdade é dura, mas tem que ser falada. Sem massagem pro inimigo, só o gordo, né, do time. Se liga aí, mané, duvidou, mas tô de pé. Vivendo e aprendendo com Deus, ou na fé. Sem esperar tudo na mão, suando o rosto, cai então. A rima que é forte, Zé Povo, fica em choque. Ou na o dia a dia, que é pura adrenalina. Rede ou campo grande, tiro de 12 e mataca. Faz eco nas quebradas, muitos já se foram. Pra sua mãe deixou desgosto. Trilhe seu caminho, faça teu objetivo. A preguiça é aliada da derrota. Sonha, correr atrás, só pra quem é capaz. É só questão de tempo, sem muito desespero. Ó, para quem julga, vai se sentir pequeno. Vitória é pra quem luta, maloqueiro quer rimar. Só desacredita, doido pro CV. Olha que desincluído, revoltado e agressivo. É por isso que eu sou direito. A regra do periférico que sobrevive à guerra desse louco cotidiano. Meu pensamento vai a mil, não vou ficar calado. Eu sou mais um soldado fazendo manifesto. O manifesto. Ó, pra quem vacila, ó, pra quem duvida, forte pacto na rima diretamente de Campinas. Então sente adrenalina na batida na minha rima. Sente adrenalina na batida na minha rima. Sente adrenalina na batida na minha rima. Ei maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Ei maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Ei maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Ei maloqueiro, ei maloqueiro. Hip hop é o movimento. Salve, salve, Campinas, interior paulista, forte impacto nativa. Aí maloqueiro, o hip hop é o movimento, morou irmão, demorou, salve salve. Região Campo Grande na fita, Rocim, Mangue Seco, Monte Alto, é nós na fita, morou, pode acreditar. Rap nacional, não tá pra brincadeira, firmeza total, forte impacto mais uma vez. Salve salve pros irmão aí, Morro do Macaco, Campos Elíseos aí, salve salve. 29, 28, é desse jeito, 41, 25, 23. Salve, salve, periferia, periferia de Campinas, é nóis, tá nativa. Na